Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A prevenção do VIH-Sida é o tema de hoje do Seixal Saudável. Em estúdio temos Jorge Domingos, presidente do Conselho Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde Seixal Sesimbra, e Sofia Loução, do Gabinete de Seixal Saudável. Os casos de infecção por VIH-Sida continuam a aumentar em Portugal. O que é a Sida? O primeiro caso diagnosticado em Portugal foi em 1983 e até 31/12/2006 tínhamos notificado em Portugal 30 mil casos. Não são todos de SIDA, são de infecção primária. Portanto, respondendo à sua primeira questão, o que é a SIDA? Portanto, eu vou dizer que a SIDA quer dizer o síndrome da imunodeficiência adquirida. Portanto, é um conjunto de infecções raras e cancros que as pessoas portadoras de VIH podem desenvolver. Ser portador não quer dizer que tenha a doença. É evidente que uma pessoa que é portadora, não de SIDA, mas do VIH positivo, fica com as suas defesas diminuídas. E, portanto, também há propensão a certas infecções que uma pessoa sem, enfim, esta imunodeficiência terá capacidade de poder combater. Quais são as formas de transmissão do VIH? Através de contacto sexual. Portanto, vaginal ou anal ou oral, contacto oral sem usar preservativo, partilhando utensílios para injetar drogas que estão contaminadas, portanto, com sangue infectado. Uma mulher que é portadora do VIH para a criança, portanto, a transmissão pode-se fazer através da gravidez, durante o parto, ou através da amamentação, ou por injeção ou transfusão de sangue de uma pessoa infectada, que hoje, felizmente, cá em Portugal, pelo controle que há em relação às substâncias que são transfundidas, essa via de transmissão já é uma percentagem muito pequena. E como é que não se transmite? Através do contacto social, o tocar, um abraço ou um aperto de mão, partilhar a piscina, casa de banho, louça, talheres, ou comer comida preparada por um portador do VIH-Sida, a menos que, portanto, haja uma porta de entrada, uma infecção, por exemplo, as lâminas de barbear. Há que ter cuidado, porque, portanto, através do sangue pode-se, enfim, partilhar, enfim, este aspecto. No entanto, esta via de transmissão é muito pouco provável. Portanto, tossir, o espirrar, ou as picadas de insetos ou animais também não é uma via transmissora, não é? Quem deve fazer o teste, o diagnóstico? É assim, o teste deve fazer, não é toda a gente indiscriminadamente, mas certos grupos que eventualmente podem estar infectados. Por exemplo, o problema da tuberculose em Portugal é uma realidade, e neste momento cerca de 40% dos doentes que têm SIDA têm tuberculose também, e 15% daqueles que têm tuberculose também têm SIDA. Portanto, hoje já se faz o teste nos nossos centros de aconselhamento e diagnóstico, nos CATs, nos IDTs, e hoje queremos alargar realmente. Portanto, é um projeto do nosso Conselho Clínico a implementação destes testes rápidos no nosso agrupamento. Porquê fazer o teste? Deveremos, enfim, tentar apanhar, passa a expressão, as pessoas antes de ter a doença, porque, portanto, isto tem sofrido uma evolução ao longo destes anos. Antigamente a doença era quase que mortal nos primeiros anos. Hoje, se for detectada precocemente, poderão as pessoas que estão infectadas ter uma sobrevida de 25 a 30 anos com qualidade de vida. Portanto, fazer o teste realmente é muito importante. Pode ser um portador assintomático sem ter sintomas durante muitos anos. Como se trata a SIDA? Tem cura? Não, a SIDA não tem cura. Portanto, ainda não há vacina, estão em investigação. Portanto, hoje existe uma série de medicamentos, que são os antirretrovirais, que utilizados precocemente, numa fase ainda de prima infecção da doença, pode levar realmente a que a evolução da doença seja menos lesiva para esses utentes, não é? E hoje, em relação a essa terapêutica, portanto, já é muito mais cómoda, que há uns anos, 15, 20 anos, teria que se utilizar terapêuticas combinadas, 3, 4, 5 antirretrovirais, com esquemas realmente de toma muito agressiva para o utente. Hoje não. Hoje, com um, dois antirretrovirais e, portanto, com a comodidade de posologia 12 em 12 horas, podem fazer a sua vida, a sua atividade laboral, coisa que há uns anos não conseguiam, realmente pelo esquema que era uns antirretrovirais de 3 em 3, 4 em 4 horas, e realmente era muito complicada. Portanto, havia doentes que tinham que pôr o despertador durante a noite para fazer aquela toma, porque aquilo tem que ser exatamente àquelas horas. E, portanto, o nosso projeto exatamente é, porque até agora, portanto, pedimos um teste para a farmácia, portanto, para o laboratório, aliás, que é o chamado método de ELISA, que demora cerca de 8 dias, portanto, é mais caro e temos que também rentabilizar os nossos custos, a relação custo-benefício, portanto, custa cerca de 15 euros. Hoje, estes testes rápidos custam cerca de 3 euros, portanto, é confidencial, anónimo, e temos a resposta em 20 minutos. Portanto, um conselho que realmente eu quero transmitir é que as pessoas não tenham receio de fazer o teste, porque se eventualmente houver um teste reativo, depois está tudo organizado com o Serviço de Infecciologia do Hospital Garcia da Horta, portanto, contactamos o hospital e o doente é reencaminhado para lá para fazer a confirmação e começar o tratamento atempadamente, não é? Para fazer o teste, basta recorrer ao Basta às pessoas, centro ao centro de saúde, e, portanto, dirigem-se os utentes ao seu centro de saúde respectivo, Correios, Seixal, Amora, etc. E, portanto, temos os testes lá estão disponibilizados e, portanto, as pessoas têm acesso a isso. E, no caso também de haver realmente um teste reativo, que é sempre, enfim, não é fácil um utente aceitar esta realidade, não é? Um teste reativo, temos o apoio dos nossos psicólogos. Estes testes rápidos, portanto, que vamos passar a implementar nos centros de saúde, já estão a ser utilizados na unidade móvel e, portanto, é também mais um acesso e um facto positivo para a população. É com conselhos úteis sobre o VIH-Sida que terminamos este Seixal Saudável. Regressamos na próxima semana para falar sobre dependência alcoólica. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.